Eu vou chamar um cara aqui que está há 14 anos caminhando com essa igreja, desde o início dessa igreja. Não é Matusalém, mas está aqui há 14 anos trabalhando com a gente e tem sido um servo. Fidelidade faz parte dele na minha vida. Ele sempre esteve comigo, todo o tempo, comigo, com a Kátia. Sempre foi um amigo, um servo dessa igreja e um homem de Deus nas nossas vidas. Vou chamar o Ângelo aqui. Amém? Bom, começou os vixe aí, ó. Eu quero orar pelo Ângelo para que Deus o use nessa noite na vida de todos nós. Senhor Deus, eu quero te agradecer pelo coração do Ângelo, Deus. Que o coração dele sempre esteve, Deus, em serviço a esta igreja, Pai. Sempre nos serviu desde o início, Pai, com seus dons, seus talentos, Senhor Jesus. E isso tem sido para nós um privilégio, Deus, caminhar com ele durante todo esse ano. Por mais que a gente brinque, Deus, a gente zoe bastante com ele, Senhor, no nosso dia a dia, nós o amamos e temos a alegria de ter em nossas vidas. Peço que o Senhor o use nessa noite, que a palavra que ele tem para nós nessa noite venha direto do Senhor aos nossos corações. Unja ele, Senhor, com a unção, com o chamado que o Senhor tem na vida dele. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Deus te abençoe. Amém? Nunca é fácil estar aqui na frente, né? Mas glória a Deus. Eu queria, nesse momento, que vocês... A gente é muito cobrado, acho que no geral das nossas vidas, em tudo, no emprego, a respeito daquilo que a gente deve conquistar, né? E todos nós temos sonhos. Eu tenho os meus, acho que vocês têm os seus. Mas existe sempre aquele sonho que a gente, tipo, almeja muito, né? Sonhos pessoais. Eu estou falando de sonhos pessoais. Eu queria que você pensasse nesse teu sonho pessoal. Algo que você há muito tempo quer, deseja. Não interessa o que seja. Se é trabalho, se é dinheiro, se é carro importado. Não interessa. Pensa aí. Eu quero que você pense nisso e deixe isso guardado durante essa ministração na tua mente. O que você mais deseja. Amém? Porque todos nós, acho que... principalmente no mundo que nós vivemos hoje, um mundo um pouco... Eu acho que bastante egoísta, né? Nós todos estamos inseridos nisso, não é fácil, né? Porque tudo é para nós, tudo sou eu, tudo eu posso, eu consigo, eu faço, eu conquisto, né? Nós somos motivados até mesmo por livros, por às vezes ver mensagens lá no Facebook a respeito disso, porque você pode, porque teu dia vai ser maravilhoso e coisa do tipo, né? Então a gente sempre busca coisas para nós mesmos o tempo inteiro, isso é normal. Né? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Marcos 8. Marcos 8. Versículo 27. 27 em diante. Deixa esse teu sonho guardadinho aí. Sério. É importante. Isso que você sempre almeja, isso que você muito deseja, deixa bem durante essa ministração. Eu gostaria que você fosse pensando nele. Amém? Todos acharam? Beleza? Vamos lá. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Jesus advertiu que não falasse a ninguém a seu respeito. Vamos parar por aí por um pouco. É bem comum hoje nós assistirmos isso em televisões e rede nacional, onde quando a gente fala da palavra Jesus no nosso tempo hoje, ela se tornou uma, como que eu posso dizer, uma conotação a respeito de dinheiro, né? A respeito de, sei lá, daquele que vai me curar da minha doença, aquele que vai derramar a bênção dele sobre a minha vida, não é verdade? E na época de Jesus não era muito diferente, não, né? Porque onde Jesus estava, acontecia milagre, coisas aconteciam, Jesus falava coisas que aconteciam, e muitos falavam, ele é um profeta, ou ele é isso, ou ele é aquilo. Muitas daquelas pessoas, com certeza, eu acredito, que estavam ali naquele lugar, não porque reconheciam a identidade dele, né, de quem ele era. O Pipe até pregou sobre identidade aqui uns tempos atrás. Então, eles não sabiam quem ele era. Eles achavam que ele era um profeta, que ele era alguém que fazia milagres ou coisa do tipo. E nós, como natural e um ser humano em geral, eu acho que procura muito dessas coisas também. O que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente tenta fazer de Cristo, não o Cristo, mas sim o nosso amuleto pessoal. Daquilo que nós queremos ou que nós almejamos e daquilo que nós buscamos. Porque é legal, pô, a gente tem um cara fazendo milagre. Cara, eu vou andar com esse cara porque ele pode fazer alguma coisa por mim. Né? Olha, tem um cara ali, mano, que ele fala e acontece. Eu vou começar a andar com ele. Isso é comum, meu, já vi isso daí demais em igrejas... que eu já fui, igrejas não, igreja, né? Há muitos anos atrás. E realmente, quando tinha um cara ali que trazia aquela profecia, trazia aquela profetada ou coisa do tipo, que eu já recebi tanta que nunca se cumpriu, que nem sei se vai se cumprir ainda. Mas aí fica aquele bando de gente da igreja. O irmão é uma bênção. Eu vou contar uma para vocês, um caso da minha família. Tá tendo um tal de programa numa televisão aí, eu não sei nem se é um canal comum, não sei como que é. Eu só sei que tem um pessoal da minha família que está assistindo demais isso. E todo dia tem manifestação de demônio e cura. Não, não é universal. Todo dia tem manifestação e cura. E eles têm pregado que tudo, toda doença, todas as coisas que as pessoas têm é demônio. Né? Então, todo mundo que vai lá é curado. É cura aqui, é cura ali, é cura ali. Cara, amém, se Deus está curando, glória a Deus. Aí eu faço a pergunta. A igreja está bombando, galera. Tá bombando, bombando. É culto de manhã, é culto antes do almoço, é culto do almoço, é culto no começo da tarde, culto no final da tarde, é culto à noite, e eu culto mais à noite ainda, quase de madrugada. Né? E aquele lugar sempre bombando. E a gente sempre ouve falar, galera, para isso tudo acontecer aqui, a gente precisa do seu dinheiro, a gente precisa da tua colaboração, glória a Deus, aleluia. Nós também precisamos, galera. E é sempre assim. Então, quando Jesus pergunta para os discípulos, cara, quem que o povo fala que eu sou? Quem sou eu? Ah, uns falam que o senhor é o Edir Macedo aí, né? Outros falam que o senhor é um guru, sei lá. Nós fazemos isso até aqui, galera. Às vezes a gente fala, ah, eu não tô lá, eu não vivo lá, eu não tô lá. Né? Eu não vivo, né, no meio dessas igrejas, eu não tenho esse tipo de pensamento, será? Será que a gente realmente não está fazendo desse Jesus Cristo nosso amuletinho? E não realmente aquilo que ele é? De olhar para a identidade dele, quem ele é, como Cristo, e reconhecer ele como Cristo e viver a nossa vida para ele como Cristo? Não é verdade? E vamos continuar lendo ali então. Né? Logo depois, está assim, ó. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então, Pedro o chamou à parte e começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Ponto. Pedro tinha acabado de dizer que Jesus era o Cristo. Né? Aí Jesus fala, cara, vem cá que eu vou contar para vocês o que é ser o Cristo. Vem cá. Cara, é o seguinte, eu vou morrer. É isso que eu sou. Eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para ser morto. Eu estou aqui para ser rejeitado pelos líderes religiosos. Eu estou aqui para ser rejeitado pelos mestres da lei. Eu estou aqui para ser cuspido pelo povo. É para isso que eu estou aqui. E tudo isso vai acontecer. Você vê aqui que Jesus falou claramente para eles a respeito disso. Mas... quando Pedro chega para repreender Jesus, o que Jesus fala para ele? Cara, você só pensa nas coisas dos homens. Cara, Pedro tinha acabado de falar que ele era o Cristo. E ainda continuava pensando nas coisas dos homens. Mas nós seguimos a Cristo. E aí a gente continua pensando nas coisas dos homens. Sempre. E não é difícil, não é difícil você pensar. É fácil você continuar pensando, porque é pesado, porque isso está enraizado em nós. É uma luta constante entre eu mesmo e aquilo que Deus tem para mim. Entre eu mesmo e a vontade do Cristo. E a gente sempre está pensando nas coisas dos homens. E cristianismo é coisa séria, galera. O evangelho é uma coisa séria. É uma coisa séria. Jesus tinha um propósito, tinha um objetivo. Aí se levanta aquele do próprio meio, daquele que estava com ele, que disse que ele era o Cristo, que reconhecia aquilo na vida dele, e falou assim, não, você não vai fazer isso. Peraí, como eu não vou fazer, cara? Como? Eu, a minha identidade é essa, esse sou eu. Eu vou fazer. Eu vou morrer. Você pensa nas coisas dos homens, eu estou pensando nas coisas do Pai. É isso. Vamos continuar ali. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos parar aqui. Opa. Agora vamos lembrar daquele teu sonho lá, bem da hora. Aquele que você muito quer. Aquele bem forte mesmo, aquele que você almeja há anos. Aí Jesus fala assim, ó. Negue-se a si mesmo, cara. E negar-se a si mesmo é difícil. Você pegar, negar a si mesmo é você olhar para você mesmo, para o seu desejo, para o seu objetivo, para o seu sonho, para as suas vontades, para a sua família, para o seu pai, para a sua mãe, para tudo e falar assim, Deus está aqui, ó, é seu. Toma! Fala não para os seus desejos, é difícil, cara. Está aqui falando alguém que enfrenta essa dificuldade. Não sou nenhum hipócrita, não sou perfeito. Mas eu luto todos os dias com isso. Essa palavra eu tenho pregado em algumas outras igrejas também. E eu tenho procurado tentar viver essa palavra da minha vida. Cara, não é fácil. De você pegar o evangelho de verdade, de onde Jesus Cristo fala, cara, quer me seguir? Primeira coisa, negue-se a si mesmo, cara. Põe você no chão. Pega todas as suas vontades, todos os seus desejos, se negue. Se negue. Está disposto? Mas aí eu vejo um monte de gente, cara, não, hoje em dia existe o evangelho miojo, né? É light, fácil de fazer, tem até sabor de mel. Cara, meu Deus, o evangelho não é isso, não é? Quando a gente tem visto aqui o que Jesus Cristo tem nos chamado para fazer, negar a si mesmo é uma coisa dura, dizer não para si mesmo, né? E aí eu estava fazendo uma comparação com relação ao negar a si mesmo, quando Paulo fala sobre domínio próprio, cara, meu, dominar-se a si mesmo, você tem um domínio próprio a ponto de chegar e falar não para você mesmo e falar assim, não. Não. E aí nós vemos que um pouco antes, o que aconteceu? Jesus tinha sentado com os discípulos e falado tudo o que ia acontecer. Cara, eu vou passar por tudo aquilo lá. Vou morrer. Eu vou morrer. Né? Aí Jesus, além do negar-se a si mesmo, fala o quê? Toma a tua cruz e siga-me. Então, Jesus está ali. Pedro faz aquela cena, vamos dar um exemplo aqui. Pedro faz aquela cena toda, Jesus fala, você não está, você está aqui, você está pensando nas coisas dos homens. Eu imagino, é um pensamento meu, que Jesus deve ter se irritado um pouco naquele momento e levantou para a multidão e falou assim, olha, se alguém está aqui, ó, que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas aqui, a respeito da cruz, o povo conhecia a cruz porque muita gente era morta naquela época disso, mas não é disso que eu estou falando. Mas quando Jesus falou, tome a tua cruz e me segue, quem ouviu falar do que iria acontecer eram apenas os discípulos. Porque era para eles que Jesus estava falando. Né? E aí, o pegar a cruz implica em algo muito mais pesado e muito mais além daquilo que a gente acha. É o fardo. Uhum, é mesmo. Só que o fardo que Jesus está pedindo para que a gente carregue é que a gente seja preso, que a gente seja acusado injustamente, que a gente seja cuspido, que a gente seja chicoteado na frente de todos, que a gente fique nu na frente de todos, envergonhado, que a gente seja vestido, seja colocado na nossa cabeça uma coroa de espinho, que seja colocado um manto vermelho sobre nós, da zombaria que poderiam fazer com a gente, e aí é o ponto deles jogarem uma cruz nas nossas costas e a gente percorrer todo aquele caminho até o Gólgota com ele. É isso que Jesus está falando. O evangelho não é fácil. Jesus Cristo está chamando a gente para passar por tudo aquilo que ele passou. Eu estou falando isso para vocês, porque quando Jesus falou isso, falou assim, olha, pega a tua cruz e me segue, pega a tua cruz e passe por tudo que eu vou passar. Caminhe todo aquele trajeto comigo, seja cuspido, envergonhado, pisado, chutado, não aguente o peso da cruz porque você está muito fraco, caia no chão, levante de novo, caminhe mais 3 passos, caia no chão de novo, pegue a cruz de novo, levanta até o ponto de você precisar de alguém para levar a cruz para você, porque você já não aguenta mais. É esse evangelho que Jesus chama eu e você para viver. É esse. O evangelho que leva à morte. É o evangelho que diz não a si mesmo. O evangelho que diz não à própria vida, aos próprios sonhos, às próprias coisas, para viver tudo aquilo que ele quer. E a partir do momento que a gente entende isso, que a gente pega e começa a negar a nós mesmos, ao ponto de, tá aqui, Senhor. Joga essa cruz aí que nós vamos até lá. Bota essa cruz aí nas minhas costas que eu vou com você até lá. Isso não é uma coisa fácil de se fazer. E é muito fácil nós ouvirmos em todos os lugares, em televisões, aquilo que muitas pessoas têm procurado, Jesus, o seu guru, sei lá, um grande profeta, aquele que vai trazer algo que vai saciar o interior, aquele que vai saciar as nossas emoções, o nosso desejo. Quando o nosso desejo e a nossa vida está em Deus e o desejo de Deus se torna real em nossa vida, é uma coisa. Agora, quando nós estamos vivendo nossos próprios desejos, pelo nosso próprio egoísmo, rejeitando que eu preciso ir morrer e continuando comer desse evangelho miojo, aí a gente tem que parar e pensar. Porque não é esse evangelho que o Senhor tem nos chamado para viver. E aí nós vemos ministérios, nós vemos coisas na nossa igreja, nós vemos pessoas lá fora perdidas ou coisa do tipo, e tem se tornado bem comum a gente continuar sentado nos nossos lugares. Por que não deixar o nosso eu de lado um pouco e nós levantarmos os nossos bumbuns das cadeiras para carregar essa cruz? E carregar a cruz é isso. Nos dias de hoje, é negar a nós mesmos em prol do reino de Deus. Em prol da missão da qual Deus nos incumbiu, assim como Cristo. Quando a gente vê que Paulo fala que nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo, Paulo também está falando essa mesma coisa, sobre carregar essa cruz, sobre morrer com ele. O evangelho não é fácil. Vamos continuar lá. Deixa eu só me lembrar onde eu parei. E siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Eu acho isso pesado pra caramba. Eu acho mesmo. Pra mim é pesado. E é pesado. É pesado. Agora eu queria só fazer uma pergunta para todos nós. Eu me incluo nisso com vocês. Qual evangelho nós temos vivido? Qual Jesus nós temos vivido? o Jesus do povão, né? Que de repente eu estou satisfazendo um pensamento meu a respeito de estar indo na igreja e estou bem por isso, ou porque realmente nós entendemos o negar-se a si mesmo e o carregar a cruz. Agora eu quero que você pense no teu sonho. Estaríamos nós disponíveis a largar isso por ele? A negar tudo isso aí? Tudo que nós vivemos, ou até mesmo aquilo que você já construiu? Tudo? Quando aquele jovem chega diante de Jesus e fala: Senhor, eu cumpro todos os mandamentos, então o que me falta para ser salvo? Jesus fala: vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, vem e me segue. Jesus falou assim: vai lá, mano, fica nu. Tudo que você tem, tudo, tudo. Não é você trazer, vender e trazer aqui para a igreja ou coisa do tipo. Não é disso. Nós estamos falando de um evangelho da qual realmente a gente precisa se despir de nós para viver a vontade do Pai. Assim como Jesus Cristo fez. Jesus negou a si mesmo. Jesus negou sua glória. Jesus deixou toda a glória dele, o Deus Criador, aquele do qual criou o homem lá no começo, com tamanho poder, deixou aquilo lá tudo, falou: estou deixando isso daqui para trás, o meu poderio de superioridade, sei lá, e vou me tornar para ser abaixo deles. E quanto mais baixo, quero dizer baixo entre aspas, quanto mais humilhado ele foi, maior ele foi. Quanto mais humilhado nós somos, maior seremos. Quanto mais pisado nós formos, maior será a nossa vitória no final. Porque para ser pisado, porque para a gente ser, de repente, humilhado até mesmo por causa de decisões que tomamos por causa do Evangelho, é porque realmente nós entendemos que o nosso lugar não é nessa terra mais. É lá. Nós temos um objetivo. Um objetivo do qual o Pai nos deu. E o objetivo do qual o Pai nos deu é esse. Um objetivo para que lutar. Um objetivo para lutar por algo que nós veremos um dia, lá no final. E lá no final é o dia onde que aqueles que negaram a Cristo na terra serão negados diante do Pai. E negar a Cristo implica muitas coisas. Uma delas é o fato de muitas vezes nós mesmos não negar, quando a gente não nega a si mesmo. A minha palavra não é longa, ela é curta. Ela acaba aqui. O que eu queria passar para a igreja hoje era isso. Qual evangelho nós temos vivido? Qual? Aonde está Deus? Quem é Deus para nós? Quem é Jesus? Como nós temos tratado o nosso Jesus? Nosso amuleto, aquele que vai abençoar as minhas coisas, ou ao contrário? Não, ele é aquele por qual eu quero caminhar junto até o Calvário. Morrer, sofrer durante 6 horas pendurados numa cruz. Falecer com ele. E ao terceiro dia ressuscitar com ele. Sempre ouvimos falar: Jesus salva, Jesus cura. É verdade. A salvação de Jesus Cristo, ela é estranha. Porque na salvação dele, ele fala que a gente tem que morrer. É assim que é. De repente, você ouviu muitos evangelhos por aí, do qual dizia que: cara, vem cá, cara, você é filho do rei. Que isso, cara, você, Você é filho do rei. Primeiro, deixa eu pôr um ponto aqui. Jesus Cristo era filho do rei e morreu. Se a gente que é postiço, imagina a gente que é postiço, velho. Né? E para a gente ser postiço, começa por aí. A gente precisa morrer com ele também. Né? Eu queria que vocês abaixassem suas cabeças nesse momento. E eu queria que pensassem um pouco a respeito disso. Um pouco a respeito de como nós temos tratado o Evangelho do Senhor. Eu falo nós porque eu me incluo nisso. E não é fácil. A vida cristã é uma caminhada e o carregar a cruz é uma caminhada. E uma caminhada de aprendizado. Porque nessa caminhada a gente leva muitos golpes, a gente cai, a gente é zoado, a gente é xingado, a gente é cuspido. Mas o evangelho é esse. De repente você ouviu de um evangelho que veio falar para você que você ia viver as maiores bênçãos da sua vida. Aqui quero te falar que a verdade é que o evangelho ele fala que a gente tem que morrer. Para nós mesmos, que a gente tem que carregar aquela cruz. Ora o Senhor nesse momento. Ora o Senhor. Você, pessoal, particular, em relação a isso. Qual o evangelho? O verdadeiro? Qual o Jesus Cristo? O que o povo fala? Ou Jesus Cristo, o Cristo? Pensamos nós nas coisas dos homens? Ou realmente estamos pensando no propósito de Deus em relação à morte e à ressurreição de Cristo? Senhor, eu quero agradecer a Ti, Senhor Deus amado, pela cruz em primeiro lugar. E não é fácil, Senhor Deus amado, nunca falar do Senhor, Pai. Porque a gente sabe como nós somos pequenos. E nós queremos mudar, Pai. Nós queremos viver, Senhor Deus amado, o Teu Evangelho de verdade. Nós queremos entender, ó Pai querido, que o Evangelho do qual o Senhor nos chamou para viver, Senhor, é um Evangelho que vai nos levar, Senhor Deus amado, até a cruz, ó Pai. Eu quero, neste momento, pedir a Ti, Senhor, para que o Senhor seja conosco nessa caminhada, Senhor, o cristianismo, Senhor. Que o Senhor nos ensine a negarmos a nós mesmos todos os dias, ó Pai. Que o Senhor nos ensine a dizer não para as nossas coisas todos os dias, ó Pai. Que o Senhor nos ensine, Senhor Deus amado, a realmente viver o Evangelho de acordo com aquilo que o Senhor nos chamou para viver, ó Pai. Tu és o nosso Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Chega, Senhor, Deus amado, chega, Senhor, de nós vivemos essa vida confortável, Pai. Eu não estou dizendo, Pai, que as pessoas não possam ter conforto, Pai. Eu estou querendo dizer que muitas vezes a gente se acomoda em relação ao Teu Evangelho, enquanto o mundo está se perdendo, Pai. E o propósito da morte, da Tua ressurreição, aquela cruz, Senhor, foi para salvar aqueles do qual o Senhor ama. No qual nós não sabemos quem são, os quais nós não sabemos, ó Pai, onde estão, mas nós só sabemos que nós temos que viver esse evangelho e alcançar essas pessoas, ó Pai. Eu peço a Ti neste momento, Pai, para que a Tua misericórdia esteja sobre nós.